Temos do outro lado da linha Carlos Maia, autarca da União de Freguesias de Erval da Beira e Vila Franca da Beira. Tivemos conhecimento de que o açude Erval da Beira nos últimos dias tem apresentado sinais de poluição neste rio Ceia. Enquanto autarca desta União de Freguesias, o que é que tem a dizer sobre esta poluição? Bom, aquilo que tenho a dizer é que, mais uma vez, e já não é a primeira, enfim, isto já tem sido periodicamente e em anos anteriores, terem acontecido, portanto, uma ou outra situação destas, aquilo que por vezes, portanto, nós já, eu recordo-me que a última vez foi durante o ano passado, já não vou precisar exatamente o mês, portanto, aconteceu também, portanto, notámos que algo de anormal se passava ali. Portanto, é uma situação recorrente? Sim, periodicamente acontece. Aquilo que nós, isto por vezes acontecia ou tem acontecido, nós notarmos, portanto, eu tenho às vezes portanto, percorrido o leito do rio mais a montante, portanto, temos notado periodicamente que aparece uma ou outra descarga, de vez em quando, mais a montante do rio Ceia. Ora, o que nos leva a, portanto, a deduzir que será, portanto, que serão descargas efetuadas, não sabemos exatamente por quem, que vêm do vizinho Conselho de Ceia. Desta vez, isto é aqui um pouco mais estranho, porque eu ainda ontem, quando isso foi, portanto, veio para as redes sociais, eu não tinha conhecimento de nada, e fui tentar verificar, portanto, o que é que estava exatamente a passar, e aquilo que eu notei é que, por exemplo, no açude da Ribeira, realmente havia espuma, que não é normal, assim, aquele tipo de espuma, e via-se que algo de estranho tinha acontecido. E depois aquilo que eu notei é que mais a montante do açude da Ribeira, portanto, e concretamente aquilo que nós chamamos aqui a Ponte do Salto, que é esta ponte, portanto, que antes de sobre o Rio Ceia, portanto, quando se vem aqui para o Erval, tem ali um açude também, e eu reparei, e portanto estive lá portanto, a verificar, que aí não se verificava qualquer tipo de espuma. O que é que me levou a concluir, enfim, sem grandes certezas, obviamente, que eu deduzi que tenha sido uma descarga que tenha sido feita aqui localmente e que não viria, como já tem vindo acontecido com outras, de outras vezes, e portanto que viria tanto a montante do rio, enfim, depreendemos nós do vizinho Conselho de Ceia. Portanto, algo estranho, portanto, isso aqui passou desta vez, e aquilo que, enfim, sem ter certezas de nada, portanto, eu concluí que seria, portanto, terá sido uma descarga feita localmente, portanto, aqui na nossa zona. Portanto, por quem não sei, agora, que algo se passou, isso não há dúvida nenhuma. E o Executivo já tem em mente algum procedimento? Já fez queixa nas autoridades ou pretende fazê-lo? Pois, portanto, entretanto, portanto, eu ia entrar hoje, portanto, em contato com os serviços da Câmara, e, portanto, da parte também, inclusivamente, da Proteção Civil, e, portanto, a relatar exatamente isto, para eles fazerem, enfim, tomarem as diligências que muito bem entenderem, e, portanto, acerca desta matéria. Portanto, irão com certeza, penso eu vou relatar exatamente isto da maneira como estou a relatar, que venha, portanto, onde venha alguém tentar, portanto, com a nossa colaboração também, a ver se chegamos aqui a alguma conclusão. E eventualmente, se tiverem que apresentar queixas, terá que ser apresentada uma queixa contra desconhecidos, que nós não sabemos exatamente quem é que terá feito isto, não é? Enquanto a autarca repudia este tipo de situações? Não, obviamente. Portanto, a questão é esta. Portanto, o Rio Ceia, tal como nós os conhecemos, nós que, enfim, sempre aqui vivemos, que nascemos aqui, já há muitos anos tem sido um rio com as águas, tanto poluídas, que habitualmente essa poluição vinha tanto do Conselho de Ceia, isso nós sabíamos disso, e sabe-se disto há muito tempo, portanto, e é um rio que infelizmente as suas águas têm um certo grau de poluição, porque têm, efetivamente.